desce a lorixá. Revive a nos ajudar, revive a nos incentivar. A Ria Dudu é firmeza na sociedade, é cultura, é carinho da comunidade. Tem orixá, tem babá ori. Contagia toda a paz.